vida, não se arrisca, não se voa, não se cai. Curto é o caminho dos covardes, triste é o riso dos ignorantes. Todos precisam de um veneno pra encher a sua taça de desejo. Thank you.